Panorama Agrícola para 11 de maio de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Sexta-feira, 11 de maio de 2012, está no ar o Panorama Agrícola em noite de lua cheia que começa a minguar. Só fica bom com Legião. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: problema compartilhado é problema dividido. Confira uma dica para reduzir o mofo no Panorama Agrícola de hoje. Boletim do SC Rural, o trabalho da SIDASC para erradicar a brucelose. E o projeto da Epagri-Siram, que auxilia produtor rural de Guarujá do Sul e Papanduva. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para reduzir o mofo do armário da sua casa em época de frio e chuva, use giz branco, o mesmo giz usado no quadro da escola. O giz absorve umidade e ajuda na redução do mofo. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Mapeamento e fertilidade do solo e questões ambientais são informações importantes para o produtor rural, atendidas pelo projeto Aptidão por Demanda 2, um projeto da Epagri-Siram. Recentemente, a engenheira agrônoma Yara Chanin esteve em Guarujá do Sul, no extremo oeste de Santa Catarina, realizando esse trabalho para o projeto Aptidão por Demanda 2. O objetivo da viagem ao município de Guarujá, microbacia Pessegueiro, foi fazer o mapeamento dos solos, né, para dar continuidade ao projeto Aptidão por Demanda, onde já tinha havido uma outra viagem de aplicação de questionários, né. Nessa viagem, a equipe fez a coleta de amostras de solos, dos solos ocorrentes na microbacia. Foi uma oportunidade também para a gente ter maior contato com os agricultores, né. Também para se conhecer a relação solo-paisagem durante essa coleta, né? Se fez também a atualização do mapa de uso da terra naquela área, né? Também aproveitamos para fazer a delimitação de propriedades junto com os agricultores e os técnicos. Algumas propriedades foram. Aproveitamos também para acompanhar em uma propriedade, né, a parte de... o início de uma das atividades, que foi o isolamento das áreas de beira de rio, né? Tinha uma família que já estava piqueteando ali. E depois, uma outra fase desse piqueteamento das áreas é a recuperação de nascentes. E um pouco mais para frente, eles já querem começar a trabalhar a revegetação nas áreas de beira de rio e das nascentes também, né? O produtor rural dessa região lá de Guarujá do Sul, extremo oeste do estado, tem necessidade por informações ambientais? Ah, eles são muito ávidos por informações, né, referentes à parte de vegetação, código ambiental, delimitação das suas propriedades, que foi um dos trabalhos feitos lá, né? E também se nota, né, um trabalho forte da nossa equipe local, né, na parte de conscientização ambiental e preservação dos recursos naturais da microbacia e do município como um todo, né. Qual é a maior aptidão do produtor na região? Eles hoje estão concentrados na parte de gado de leite, né, estão incentivando bastante o gado leiteiro. Existe toda uma preocupação da recuperação dos rios, da revegetação, das áreas de nascentes. A preocupação é grande em relação ao código ambiental, né? Se sente essa preocupação do agricultor e a conscientização deles, né? Porque foi uma área, e nós tivemos a oportunidade de levar para eles verem as imagens, as fotos aéreas de 1957 do município. e da micro-bacia do Pessegueiro. E fotos aéreas de 78 e esse novo voo de 2011. E o desmatamento é enorme. Enorme, é quase irreconhecível a região. E eles notaram isso e eles já notam há tempos, né? Existe essa preocupação em revegetar as áreas que foram desmatadas. Esse trabalho que vocês fazem de aptidão por demanda, pode-se chegar a uma conclusão que indique para o produtor que é melhor ele buscar outra alternativa de renda? Qual a expectativa de vocês nesse sentido? Eles querem uma alternativa, mas que seja economicamente viável. Se possível, então eles estão se concentrando agora na parte de gado leiteiro em áreas que são aptas para pastagem. Mas é concentrar a pastagem, o melhoramento da pastagem nas melhores áreas, né? O objetivo de vocês, da EPAGSE, né, é proporcionar que tipo de ajuda para o produtor? Primeiro, num primeiro momento, a gente se apresenta na comunidade, né, mostrando um projeto que vem do que eles pedem, né? Não é a EPAGRE, nem a Secretaria da Agricultura, nem o Governo do Estado que está dando a linha de trabalho ou de pesquisa ou o que plantar. A gente faz a pergunta do que eles querem que se plantar ou o que eles imaginam ou o que eles gostariam de mudar dentro da área, né, de trabalho. E aí a gente faz o nosso trabalho de mapeamento de solos, de zoneamento climático, das áreas de declividade, da relação solo-paisagem, e aí a gente cruza o que a gente levantou de biofísico em função do que eles pedem nos questionários. Então, é possível o que eles querem plantar? É possível aqui ou ali, ou não é possível, ou não tem clima, ou não tem mercado. Então, o que a gente quer é aproximar o agricultor do escritório local com o que a gente tem de ferramenta no CIRAM, de informações e tudo, para trazer uma nova proposta, né, dentro da demanda dele. Olha, é possível plantar ou não é possível plantar? Tem solo para isso? Às vezes a pessoa não quer o mapa de solos, mas quer saber de uma cultura. Para saber daquela cultura, tem que saber do solo, né? Tem que saber do clima, do microclima. Para finalizar, vocês gostariam de citar o apoio do escritório local, né? No caso de Guarujá do Sul. De Guarujá, a gente gostaria de agradecer à Gerência Regional de São Miguel, a equipe local, a Elaine e o Jonas. E a gente também queria fazer um agradecimento especial à Neiva, que é a bolsista do CNPq, que é uma moradora da comunidade, que sem ela teria sido bem difícil. Difícil não, porque os agricultores são muito acessíveis. Mas ela tinha um conhecimento total da microbacia, dos agricultores, e ela foi imprescindível ao nosso trabalho. E no caso de Papanduva? De Papanduva, a gente gostaria de agradecer a equipe local do escritório de Papanduva e o apoio durante os trabalhos de campo dos técnicos Mário, que é o técnico da EPAGRE, e a Edilceia, que é uma veterinária cedida à prefeitura, né, que nos acompanhou muito, acompanhou o pessoal lá. Além da agrônoma Yara Chanin, participou também da entrevista a agrônoma Ludmila Machado, ambas da EPAGRE CIRAM. Esse projeto de aptidão por demanda atende, no momento, Guarujá do Sul, Papanduva e outros 4 municípios, Concórdia, Lontras, Barra Bonita e Luzerna. E agora as informações do Santa Catarina Rural, Cooperação para o Desenvolvimento. A Administração Regional da SIDASC, em Chapecó, está executando o projeto piloto de erradicação da brucelose. O projeto é desenvolvido com apoio financeiro do Programa de Estado SC Rural. Envolve os municípios de Chapecó, Nova Itaberaba, Águas Frias, Nova Erechim, Pinhalzinho e Modelo. Recentemente, em Nova Erechim, foi concluída mais uma etapa do projeto com a coleta de sangue de 3.095 bovinos em 144 propriedades da região. O material foi examinado no laboratório da SIDASC de Chapecó. Até o momento, foram realizados testes em 815 propriedades leiteiras. A ação tem sido bem recebida pelas agroindústrias e pelos produtores. A maioria vê esse trabalho como uma oportunidade de verificar o estado sanitário do seu rebanho. Os trabalhos de exames do leite, exames nos animais e saneamento de propriedades vão continuar até 2016. O programa Santa Catarina Rural, entre outros objetivos, busca o fortalecimento da defesa sanitária animal e vegetal, com ações orientadas para a inclusão social e o aumento sustentável da competitividade da agricultura familiar. Esse trabalho de defesa sanitária animal e vegetal é executado pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.